Vou te falar de um assunto legal. Você vai conhecer geometria espacial. A base do prisma é quadrada, eu sei. E a área da base você já calcula. É o comprimento vezes a largura. No prisma de base, quadrada aparece. Área lateral, veja se não esquece. Eu somo as quatro faces do momento. Cada uma é altura vezes comprimento. E da área total do prisma falar, a área da base multiplico por dois e somo com a área lateral depois. Vou te falar de um assunto legal. Você vai conhecer geometria espacial. Cilindro esquisito tem áreas também. As áreas são três e não tem pra ninguém. Somo a área da base com a lateral. Resulta na área chamada total. Base do cilindro tem área também. Daqui em diante não fico apertado. A área é pi vezes raio ao quadrado. Cilindro tem área que é lateral. Também eu calculo e não tem mais igual. Agora eu sei que ninguém me segura. 2π vezes raio vezes a altura. Vou te falar de um assunto legal. Você vai conhecer geometria espacial. Vou te falar de um assunto legal. Você vai conhecer geometria espacial. Vou te falar de um assunto legal. Você vai conhecer geometria.